paz do Senhor. Isaac ia ser sacrificado, mas perguntou ao pai onde estava o cordeiro, já que tudo estava preparado para o sacrifício. E Abraão disse para ele: Deus proverá para si o cordeiro. E houve um cordeiro que morreu no lugar de Isaac. Quando Deus falou para Moisés no dia da Páscoa, a primeira, para tirar o povo do Egito, disse que matassem o melhor cordeiro, passasse o sangue na verga da porta, pelo lado de dentro, para que nenhum primogênito morresse. E Deus preparou para si um cordeiro. Também pastores lá em Belém, anjos disseram: vá e encontre o menino deitado numa manjedoura. E eles viram aquele cordeiro deitado na manjedoura. Aqueles pastores criavam ovelhas para a Páscoa, e eles tinham esse negócio por muitos anos e só durou mais 33. João Batista também, antes de batizar Jesus, disse: lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus providenciado para nós. Não é Papai Noel de Natal. Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal. Pense nele. Deus te abençoe e até amanhã.